Retorno, Charlie Alfa Tão, só confirmando o plano é para Serra Juliette, November Yang? Então antes eu vou fazer um TGL em... Poderia repetir a localidade? Ah, tá, tá ok. E essa localidade, Serra Juliette, November Yang, poderia confirmar pra gentileza a radial de saída? E verificar, tá ok, beleza. Pronto pra cópia? Minha 3, decolada 36, controle 119, decimal 8. 198, 4410. Da curva direita após a decolagem, 0170 é o código, 1198 é o controle. Muito bom, boa tarde, azul 4463. 4463, contato radar, suba para nível de voo 180 saída da El, depois da El Coral. 180 da El Coral, azul 4463. 9-5, fracionamento, táxi e decolagem. Exato. Obrigado. É, direto a El, obrigado. O Fonte da Juliette está 3044. Estou no pequeno desvio 4076. 4076, tem condições de interceptar a localização por meio mês próximo ou solicito uma vitoração? O negativo já está interceptando na proa de Timbra. Tem condições visuais 4076? Totalmente visual. Azul 4076 está em condições visuais? Visual 4076. Não foi compreendido? Visual no momento, 4076. Azul 4076, desça para 1700 pés na proa de Simbra, reporte visual com campo. 1700 Simbra, vai reportar, 4076, já está visual. Sete, reporte estabilizado na final da 1-0. Vamos reportar. Trama 360, direto ITAP, descendo até o 50, que é legal no 0-4. Autorizado seu ataque. Estabilizado com a pista vista, 4076. Seu controle? Estabilizado com a pista vista, 4076. 4076, chame torre, 1 minuto decimal, 95. 1895, obrigado. 4463, pode voar direto coral. Direto coral, 4463. Boa tarde, azul 4076, final de 3 milhas contra a embaixada checada. Livre pouso no 0, vento 1, correção 2 no 0 graus, corrigindo 180 graus, 08 mais. Livre pouso, pista no 0, 4076. 030 da chegada Mali, desça para nível de voo 060, que é na Gama 014. Ali mantendo o zero. P360 desça para 2000 pés, utilizada sinal ILS X-ray, reporte estabilidade no localizador. Bruno, no 67, nível de decolagem 10, vento 180, grau 09 mais. Boa tarde, Brasil 40, pele de Bruna Foxtrot. 076, ataque estabilizado Alfa Juliette, portão 02. Do 4463, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, altera no 33 decimal 9 e 5. Comando 04 a bordo. Autorizado o táxi até o ponto esperado da papai e a porta de ingresso. Lima Golf Delta. Bruno 67, decolado 43, ponto 1 no 208. 208, obrigado. É. 208 ou 98? Bruno 98, confirmando. Bruno 67. 98, obrigado. Boa tarde, ao Nuno 67 Gol, cruza 1700, sai da Delta. Gol Nuno 67, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da Delta. 360, pode voar da Delta direto, Oleda? Pesado da Delta, Nuno 67. Obrigado. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto. Cabeceiro no 7, Lima Golf Delta. Golf Delta livre decolagem, testando 7-21, 80 graus, 10 mais. Salvador, boa tarde, papapapá, Lima, Golf Delta. Papapá, Lima, Golf Delta, contato radar, suba para níveis de voo 430, saída da El. Subindo 430 na da El, Golf Delta. São 3290, desça para 2000 pés, atrasado final em LS X-Ray, após estabilizado no localizador. Então decola da presente com proa sul, ingressa no corredor axé e aguarda transferência. Reporte fora do solo, vento 180.05, mais 8.014, Thiago Alphatango. Alphatango, decolado aos 49, transfere o controle 119.8. 1980, controle grato, está regressando. Controle Salvador, muito bom dia para Paulo Martins Alphatango. Oi Salvador, está na 6330. 6330, continue a aproximação, cheque o trem, vento 190.09 mais. Aguardando autorização, 6330, informará a parte da trabalho. Passado travado, 6330. 330, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 10 mais. Informa o helicóptero no corredor axé, mantendo no 1000 pés. Não interfere com a sua aproximação. Livre pouso. Dentro do tráfego, livre pouso, pista 10, 6330. 167, chame o Centro Recife. Frequência no 25, decima 1. Alterno no 33, decima 95. 251-3395. Secundária 133-95. Patango? É, o que você está fazendo? Gente. Controle, o Lima Golf Delta, pode dar presente com a referência da rua Mótiva? Aguarde coordenação com o Centro Lima Golf Delta. Aguardando coordenação, Delta. O Tele Matango está mantendo 500 pés na linha do litoral. Vai reportar com o local do PGL. Ah, o controle papel? Escutado, Thiago Alphatango, informe a quantas milhas o senhor levou nessa proa para o Mundo Plaza? Mais 2 minutinhos, senhora, dá umas 2 milhas. Charlie, Alfa Tango. Alfa Lima, Golf Delta. Chame o centro Recife, frequência 125.1, alterno no 33.95. 25.95. Ponto de controle 119.8. No 867, com fechamento correto, chame pronto no 09. Vou colocar o do TGL. Gente, ali é um patrão. Papapá, Charlie, tão uniforme, boa tarde. Informação em curso aqui é Quebec, confirme pátio e pista que decola. É com correção, solo 53, velha direita. Ao livrar, sobe no 219. Nova 219, obrigado. Saída da El, Leda, após Motiva. Já fez o 16, Belo Horizonte, direto Tibi, direto Pira, conforme rota do plano de voo. 5137 no transponder, controle 119.8. Bom, no 227, autorizada a chegada. Foi direto, pick-up. Descendo até nível de voo 100. Cita 3290. 3290, chame torre, 118.95. Obrigado, boa tarde. Torre em 118.95, faz o sinal 04. 0-21-80-0-9. Livre pouso para 3290. 63-30, de zona 0-2. Estanel 6330, boa tarde. Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07, Solo, Eltan 3605, estação São Paulo, Congonhas. Estanel 3605, aguardo cópia, informação Quebec. Ok, informação Quebec, pode desejar uma subida? Dael Leda, Leda Motiva. Dael Leda, confirmando? Confirme. Dael Leda, qual a outra que você não falou? Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, obrigado. Aguarde. Do 0255, contato radar foi na proa de malha para a chegada da malha. É ponte para a descida. O 1867 já tem autorizado para o Chibete acionamento. O 2230, foi na proa de mão para chegada mãe, reporte para a descida. 2005. Autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, nível 360. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, após Motiva. Via peso 16, Belo Horizonte, direto Trive, conforme a rota do plano de voo. 5124 é o transponder, controle 119.8. Autorizado então, conforme nível 360 para São Paulo, aeroporto de Congonhas, da El, Leda, Motiva, subida por decolagem por curva à direita. Depois a presunção no meio até Belo Horizonte, direto Trive, direto Pira, Sonunga, 5124-198. São 3605, atendimento correto, chame pronto no 06. Semana pronto, 3605. Uniforme de assinar, chame táxi. 190, solo 57, libere a direita via E, solo em 219. 219, obrigado. Corno 227, direto do 1, descendo até o nível 100. Salvador, boa tarde, Alfa 3290. 3290, boa tarde, Alfa, porta da Juliette. Muito Juliette, é bom, 3290. Romeu, meu ex, eu consigo? 07, confirme os outros dados. Sente livre táxi até o ponto de espera, parte principal Índia, no ponto de espera Torre, 118, decimal 95, ajuste 10 no 4 no voo. 3 Índia, liga, ponto de espera 18, voo. 3290, após a passagem do ônibus da Volta Nissan no táxi setor sul do aeródromo, ingresso Juliette 08, portão. Após o ônibus da Gol, ingresso para o 08, 3290. E aí, Juliette? Liga a tela para o destino? Azul 4089, boa tarde. Autorizado Salvador Vitória, nível 340, decola da 10, curva direita, saída da Leda após Bidev. Delta Whisky 50. 5131, neutro transponder, controle 119-8. O Golf Vita desce até nível de voo 050. 08951, o transponder está me pronto no 02. Estacionamento 3605. 3605, 06, Sonic Pistol, chama para o táxi. Chama para o táxi, 3605. Capatão, chame torre, 118, décimo 95 para o cruzamento. 95. Torre, é o papai Romero, te olhar para tango? Siga a Tiara Fatango. Através do parque de Vitaçu, para seguir no corredor Forte Santos. Autorizado o cruzamento da final da 10, reporta liberando o eixo. Tiara Fatango. Está presente, vai para o 10, reportará liberando o eixo. Tiara Fatango. 1867, decolado ao 01, controle 119-8. 98, até a próxima. Vitor? Tipo, direto do 2 mil pés, confirma a velocidade, pode ir, manter. Então, meu convite, desconsidera a instrução, mantenha a proa de mar. Controle, muito bom dia, boa noite, 67, decolou. Boa noite, 67, aguarde. 2230 vai ser o número 3, direto Duna 3000 pés. Direto Duna 3000 pés, passarei 2230. 2260, corrigindo o número 2 na aproximação. Número 2 na aproximação, 2260. Dois, dois, três, zero, direto, Duna. É, corrigindo a altitude, 4000 pés. Duna, 4000 pés, 2260. 867, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da árvore. Sente, silêncio. Uno, 227, autorizado final ILS X-ray. Autorizado final, 227. Patão visual, já está liberando o eixo de aproximação da 1-0, da presente, tome o rumo da estrada do coco, tá acompanhando a linha da estrada do coco, sem interferir com a aproximação da 1-7, tá, já está autorizado o cruzamento do eixo, mantenha a estrada do coco. Tá, mantém a estrada do coco, já levantando. Patango, Romeu Gufito, vetração de sequenciamento, vem na proa 015, seu limite ao localizador. Paredo 2260, 2000 pés direto Duna. 2000 direto Duna, 2260. Controle 867, está voando na proa 280. Por quantas milhas? 140. Gente, voo no 867. Obrigado. Foi direto, voo no 867, está autorizado. Maravilha, direto, né? Vou colocar agora. Romeu, hotel X-Ray na escuta. Estou vendo a sua posição? Confirme o PAB. Confiado. Tempo total de voo. Patão, ingressa corredor forte, chama controle 119.8. Vai ingressar no corredor forte e chama 119.8.0, controle ingressa. Controle Salvador, boa tarde novamente, com a palavra do Telefatango. Telefatango, mantenha o litoral, o número pé está autorizado. Reporte visual com local de pouso, informo Papá Romeu Hotel, Hotel X-Ray também no litoral, nas proximidades do Ribeiro Estado. Você tem contato radar com o mesmo. Ok. Tá ciente do tráfego, Telefatango. Ativa ainda. Tango uniforme, livre decolagem, pista 1-7, o vento 1-5-0-0-1-2-9. 57-1-2-5 a bordo, Galeão, livre táxi até o ponto de espera. Pátio principal Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-3, o vovô. Pátio 1013, pátio Índia, 1-2-9-5, obrigado, excelente dia. 18 milhas no rumo sudeste, cruzando o nível de voo 080 para 2000 pés. Alfa Tango 72. Desono 227. Uno 227. Chame a torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, ok, obrigado. 7-9-8, uma boa tarde, 7-9-5. Bono 227, bom dia. Bono 227, continue a aproximação, cheque o trem. Direto em Salvador, no 60 graus e no 0 nós, informa o tráfego que acabou de decolar da 1-7. Prosseguindo na saída da El, não vai interferir com a sua aproximação. Entre, Bono 227, vai, certo checado. Aguarde, Vitor, para interceptar, o seu novo limite é o que dê, Mike? 120 de Simbra. Estela Dona 03605. Livre pouso, vento 160 graus, 129. Livre pouso, 227. No 867, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 0, até no 28, decimal 8. Vai chamar até a próxima, 867. Controle instalador, eu vou falar uma noite telefatando. Prossiga, telefatando. Confirma a radial que o Romeu tá mantendo, se é a 70? Passamos meu convivito para o localizador, curva direita, na proa 130, reposto estabilizado no lote. Controle Copel, Hotel Matango. Papai Romeu, Hotel, Hotel X-Ray. Estou sem contato radar com o senhor. Vou solicitar que o senhor retorne ao local de pouso para checar o equipamento. Confirma sua posição no momento para informar o Hotel Matango. Nessa proa, passarelo 2260, pode ter certo falar aqui? Afirmativo, Duna 2000 pés, 3A, sinal LS. Que é sinal LS, 3A, 2A. Tchalha Fatango? Tá, escuta. Confirma sua posição para poder informar o Tchalha, corrigindo, te consegue. Passou Interlagos, vai estar na sua cidade de Arembep. Papá, Romeu, Hotel, Hotel X-Ray, confirma sua posição para que eu possa informar o aeronave. Tchalha Fatão, copiou? Copiei, tá mantendo 500 pés? Esse é o Bruno 227. Bruno 227, boa tarde. Alfa, Juliette, 09, portão. Alfa, Juliette, 09, 227. Seguiu, desça para 2000 pés, 20, sinal ILS, X-Ray. Tá, Romeu, Hotel, Hotel, X-Ray. A base de manutenção para checar o seu transponder. Então, não sei se o senhor prossiga direto para a Serra Índia com Índia, é posto visual com o local de pouso para o seu, checar o seu equipamento. Tchalha Fatão, eu posso visual com o local de pouso. Eu vou Tchalha e Alfa Tão. Bababá Tchalha, Tango e Uniforme. Chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 0, até no 28, decimal 8. Recife é 260, 288, uma boa tarde. Série do 2230 estabilizado, localiza do ano. Estimativa, visual, eu como deve. 2230, chame torre, 198, decimal 95. 295, 2230, voltagem. Decolado aos 11, controle 12. 119, decimal 8. 19, obrigado, boa tarde, até a próxima. Controle, boa tarde, eu 3605. 3605, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Saída 360, alguma chance de voar lenda direta presente, 3605? Autorizado da EL, 3605. Direto da Elda, presidente 3605. Salvador, boa tarde, passageiro 2230, aproximação final no zero, baixar, check-up. 2230, livre pouso no zero, vento 180 graus 099, tráfego avistado. Eu pouso no zero, 2230. Boa tarde, a informação é curso é Romeu, copia 370 para Fortaleza. Telefotão. Nível 370, decolando 10 curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, depois 19. 5163 é o transponder, controle 1219-8. Decima 8. 3 dias no meio acontecimento correto, chame pronto no 01. Romeu, Golf Vita. Meu Golf Vita, chame torre, 1 noite, decimal 95. Bom trabalho, então. Ladão 10 com curva direita, saída Dael Leda Motiva. Via peso 10, SMAP direto Lúcio Barbacena, conforme a rota do plano de voo. 5147 ao transponder, controle 119-8. A 393 informa a pós-lida é Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Protegimento correto, chame pronto no 03. Azul 408902, autorizado, sentar o táxi. Agora sim, Papai Romeu, hotel X-Ray. Vocês vão entrar em contato com a Infraero e já reporta. Cinco, tá? Aguardo, 305. Aguardo, obrigado. Romeia. É presente curva esquerda, vai pela direita da 7. Chama na final da 7, meu Golf Vita. Vitor. 2230, pouso, livrou ao 16, solo 121, decimal 9. 219. Ô, meu Golf Vita, faz o pouso, prossegue pra qual lugar? Já dá pra ir, ok, sim. Conseguiu Serra e Jeffrey. Tarde, passaria 2230, Alfa Kilo, remota 02, passo 3, quando atente ao sinalizador. para sinal com o trem baixado e checado. Vamos ver o Golf Vitor. Estrada de pouso 17, o vento 170 graus, 089. Vitor. A 3605, Centro Recife, 1235, 1235, 1335. Está muito baixa a transmissão, por exemplo, para o 3605. Está no Centro Recife, 1251 e alterne 133, MAP 5. Agora sim, grato, 3605, até bom trabalho. Estamos falando de zona 9, libera a direita, esse cara fica feliz. Zero, sete, dois, a bordo. Obrigada, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, assistindo 013, bom voo. Tarde, azul, 4089. Autorizada a linhar, decolar, pistão a zero, vento 1, 60 graus, 10 graus. Isso tinha tempo, siga. Confirma mais ou menos quantas milhas se afasta do litoral norte? Gente, está autorizado então o litoral norte, decolando no 7, com curva esquerda, o número pés no corredor forte. Aciona 0132 e o controle 19.8, Vitor Choletel. Na mesa critério para táxi Torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 3, o Vitor Tchai até o bom voo. Uno, 1 9, decimal 8, obrigado, boa tarde, 14089. Controle Salvador, muito boa tarde, 14089, cruza 1100 pés na Dael. Azul 14089, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Lida. Só mantém 340, está presente direto Lida, Azul 14089. Siga 3193. Gente, então o rapaz tá pronto para push o 3193. Boa tarde, Papa Romeu Golf, Juliet Sierra, autorizada a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, as 2 chama 0 no 3. Para passar ingresso, Vitor Tchai Hotel. Ajuste 1013. Z93, coordena equipe de solo, reporta táxi no 03. Anel no Matrono, boa tarde, autorizada a chegada Bonf, desça para o nível 050. São 3216-01 no chão para puxa. Gente, número 2, o setor vai aguardar o nome da companhia finalizar após iniciar no 01-3216. Azul 4089, Santo Centro Recife, 1251 e alterne 1339. 251, alterne 3395, boa tarde, Azul 4089. Informação Romeu, confere e confirma o incidente de sobrevoo. Se a gente está autorizando o voo local, o colandão no 7, com curva à esquerda, o número pés no corredor forte, está afastando 20 milhas, aciona 0171, controle 1 no 9, decimal 8, índio numeral. Aeto, para acionamento táxi, torre 1 no 8, decimal 9, 5, Ayrton 0 no 3, de possível B. Posso obter uma 3. 9, 5, bom voo. Azul 93, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 3, bom voo. Direcionamento reporte início de táxi, reporte primeiro táxi, de novembro. A 3805, formação Romeu, confere. Autorizado Guarulhos, no nível 340, via Perizulo 10 até Bridges, após o Perizulo 16 até Bravo até o Zulu, conforme a rota do plano. Decola da pista 10, com o primeiro curva direita na subida da El, Leda, após voa posição Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, para interceptar a Perizulo 10 e seguir conforme a rota. 5176, código 119.8, controle. Essa vai estar pronto para adicionar os 3805 da TAM. Boa tarde, autorizada a chegada a Mari, dessa para o nível 050. 0, vento 1, 70 graus e 1, 0 mais. Mantém a posição, que você olha até o. Romeo 35220 com a Romeo nível 170 padecida. 35220, boa tarde. Desça para o nível 060, vou entrar de TAP. Confirme, até que nível na Prioritap? Nível 060, direto TAP. Ok, do que Tango Vita Charlie, até autorizado a decolagem, pistão na 7, vento 160 graus, 089. A tarde, autorizada a chegada a MAN, redução para 240 nós, número 5 na aproximação. O 2230 está autorizado, Vitória da Conquista, no nível 180, decola na pista 10 com curva direita na subida Arba, após uma posição Elephant, após Oplor e sai conforme a rota do plano. Aciona 5166, controle 199.8. E essa porta estabilizada. D230, correto, repata pronto, posicionar para as 3. Não para 240 mais, número 6 na aproximação. Desça para o nível 080. Sendo meio autorizado o táxi, faixa principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8 desse.